Game Track Podcast. Mais uma edição do Game Track, o episódio número 50! E finalmente chegamos nessa casa meia centena, né? Tipo, essa casa de meia centena aí. Chegamos nessa casa meia centena. Porra, olha essa casa bacana, cara. Pô, ó, nossa, eu fico muito feliz, né? Vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e Shadow of Colossus seria um jogo muito, mas muito melhor se a jogabilidade dele não fosse tão ruim. Aqui é o Axel e Shadow of the Colossus seria um jogo muito, mas muito, mas muito melhor se ele fosse Zelda. Você sempre tentando aplicar Zelda, né, cara? Não, mas eu vou explicar o porquê durante o podcast, cara. Aí. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Dessa vez você vai explicar, né? Que Final Fantasy você só gosta de trollar a sua galera, né? Não, Final Fantasy é só pra trollar mesmo. De fato, né? O negócio é seguir a filosofia de vida, né? Sim. Você plantar uma sementinha do caos onde você passa. Sempre, cara. O caos, cara, como diria um professor da física que dava aula de caos. Borboleta bate asas na China, chove em Curitiba, né? Mas enfim. Porra, como tem borboleta na China, hein? É. Bom, finalmente a gente chegou ao episódio de número 50, né, cara? A gente começou, nossa, acho que quase 2 anos atrás, né, Excel? Nossa, cara. Eu lembro do iniciozinho, quando eu não participava ainda. Você só escutava, né? A gente falava um monte de besteira. Aí lá no episódio... Eu fui escutar quando você me chamou pra participar a primeira vez. É verdade. Aí eu pensei, pô, eu vou escutar pelo menos um, né, pra não ficar feio o negócio e tal. Não, zoeira, mas é um caminho bem longo já. É, porque querendo ou não, pô, ainda que inicialmente a gente teve uma frequência semanal, depois a gente foi alterando essa frequência e tal, mas são 2 anos de trabalho árduo aí. É isso, a gente vai fazer o que o professor ensinou, o time tá imbuído. Não, para. Bom, então, para um episódio tão especial, a gente vai falar de um jogo, querendo ou não, muito marcante, né? Para um episódio tão especial, a gente resolveu abolir todo mundo e fazer nós dois. Não, na verdade, é bom explicar para a galera que o universo tá conspirando contra a minha pessoa, né? Porque já marquei de 3 vezes de gravar, né? Gostaria também de agradecer aos convidados, né, que enviaram áudio para a gente, né? Caio Corraine, ó, o Lucas Pires do Café com Games... Bom, então a gente vai falar a respeito dos aspectos, né? O principal aspecto pra nós, pelo menos pra gente abordar aqui no Game Track, é com certeza a trilha sonora fodástica de Shadow of Colossus, né? Com umas pitadinhas de jogabilidade e level design, porque a gente não pode deixar passar, né? A gente termina comentando sobre a nossa experiência com o jogo, o que achamos, como foi, enfim, se foi uma boa compra. É, a gente vai ver aí todos os depoimentos, né? Tudo isso aí que a gente tá abordando em relação ao jogo. Após a leitura de e-mails, a gente já volta. Até mais. Até mais. Até daqui a pouco. Então, vamos começar na leitura de e-mails aqui. Eu tô com ele tudo atropelado, gravado tudo junto, às pressas. E vamos lá, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, né, no último Game Track. O Game Track não foi tão voltado a um assunto específico igual o 48, que foi sobre Final Fantasy VII, né? O 49 foi sobre nostalgia, né? E o pessoal curtiu bastante. Tanto que a gente recebeu, acho que quase um recorde de comentários, né? Então a gente tá bem satisfeito. Um número bem bacana de comentários, assim, foi bem legal mesmo. É interessante até porque o nosso método de comentário tá um pouco diferente, né? E a gente ficou com medo que o pessoal estranhasse e tal, mas a galera se adaptou bem e tá dando um respaldo bacana. E isso é sempre legal de ver. E você também tem, às vezes, preguiça de entrar no Facebook pra logar lá, pra comentar? Manda um e-mail pra nós, né? Bem facinho, gametrack@levelmais.com, não tem segredo. Você pode comentar também na nossa página do Facebook, que a nossa página do Facebook é sincronizada com o site. Uhum. Então vai aparecer aqui no site, no Facebook, bem bacaninha, com as suas informações legais. Guys, tipo, o Rubens Cavalheiro é o administrador da empresa Level Mais, segundo você. Enfim, né? Tem um monte de coisa que é revelado ali nos status de cada pessoa, né? Que a partir de hoje serão lidas junto com o comentário da pessoa, né? Fulano de tal faz isso, comentou. Bom, vou passar primeiro um recadinho antes de a gente começar a ler o feedback do último programa, né? Primeiro recado, e acho que é o único recado mais importante aqui que a gente tem que passar, é que pro pessoal de Curitiba, né? Pra quem não sabe, a equipe do Level Mais tá organizando aqui em Curitiba 2 exibições gratuitas, né? Gratuitas, cara. De graça, mano. Sem pagar nada, R$0. Altamente free. Altamente free, olha só. Então a gente vai fazer a exibição, né, do filme independente Indie Game The Movie lá no Sesc Água Verde nos dias 28 de junho, né? E no dia 6 de julho, na sexta-feira, a partir de 19 horas. Então, pra quem tá de bobeira em Curitiba, né, e não viu esse excelente filme, vai lá no Sesc Água Verde, que é de graça. Lembre-se que são vagas limitadas, então vale a pena você chegar com uma hora de antecedência. Vale a pena mesmo. Não percam, galera. Eu sei que tá meio em cima da hora, a gente podia ter divulgado um pouquinho antes, mas tenta aparecer lá, tenta. Vai ser. Vai ser bacana, você não vai se arrepender. Vai conhecer outras pessoas legais e você pode trocar uma ideia com o pessoal do Level Mais. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Né? Então, e se quiser criticar o Excel, leva uma cartinha, porque eu não moro em Curitiba, mas eles entregam pra mim, olha só. Então, confira mais informações no link que tá aqui no post do episódio, né? Exatamente. Bom, vamos lá. O primeiro feedback que a gente recebeu aqui foi por e-mail, né, do Rodrigo Moreira. Ele diz assim: fala, Game Trackers! Eu adoro Game Trackers, cara. É muito bacana ser um Game Tracker. Eu sou um Game Tracker, né? Tipo, muito foda. Levando em conta que todos são convidados e nós somos fixos, só nós dois somos Game Trackers, olha só que bacana. Verdade. Bom, aqui é o Rodrigo Moreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha que bacana, o pessoal mandou localidade, né, cara? Eu achei muito foda isso, porque normalmente o pessoal fala, olha, aqui é eu e aqui é meu assunto, né? É, isso é bacana. Então, gostaria de sugerir um RPG muito bom, ainda de Play 1, que, pelo jeito, passou bastante obscuro pelos grandes títulos. Na época que não tive PlayStation, mas um grande amigo meu da escola tinha, isso lá na oitava série, ele pôde jogar esse RPG. Com isso, nos idos, eu acho que é, não sei se é idos, ele colocou nos idos de 2002. Eu acho que essa terminologia não tá muito correta. É, não sei. Talvez seja uma terminologia local, né? Nós jogávamos quando dava esse jogo incrível, que é o Breath of Fire 4. Você conhece o Breath of Fire? Cara, meu tio jogava Breath of Fire e falava bem do jogo e tal, mas eu mesmo nunca tive interesse. Não, eu fui falar esse nome, eu fui pesquisar, não sabia que esse jogo era da Capcom, né? Da Capcom? Sim, da Capcom, justamente. Muito foda. Verdade seja dita, o jogo em si não pode atrair todo mundo, sendo um RPG tradicional. Pra mim, junto com Symphony of the Night e Parasite Eve, apenas o primeiro, esse jogo, entre os poucos que conheci, tem uma trilha sonora muito bem feita, né? Acho que em quesito trilha sonora, a maioria dos jogos da Capcom normalmente apavoram, né? Essa é a única coisa assim que na Capcom, pelo menos, eles prevalecem com trilha sonora fantástica. É, que a gente tem certeza que vai sair muito bem feito, né? E, né, por exemplo, Mega Man X, todos os jogos da série Mega Man e spin-offs e continuações. E a única coisa da Capcom que vem no jogo, não vem depois por DLC. É! Ele fala assim que é extremamente ambientalizada, com cenários diversos, entre muitas listas de músicas favoritas de jogos. Esse é um que merece muito respeito. Bom, fica a sugestão aí, junto com Parasite Eve. Se alguém ao menos conhecer o jogo, já fico feliz. Olha, a gente falou, pelo menos o tio do Excel jogou. Eu acredito que, acho que o Madruga Jackson, acho que manja desse jogo. O Madruga curte essas pira, ele deve ter jogado. Abraço a todos. Rodrigo, isso aí, muito obrigado, Rodrigo Moreira. Continue comentando, continue assistindo e continue dando sua opinião. É isso aí, vamos lá. Próximo comentário aí. O próximo vem do nosso desenhista favorito, Marcos Melo Correia, que segundo o Facebook é bolsista de mestrado na Universidade Federal de Amazonas. Ó! Oh. Isso é verdade, cara. Tem umas fotos lá, oh, de jaleco lá. Acho que ele é poderoso, né? Acho que ele faz ciências biológicas lá. Eu tenho certeza. Já não é mais tão poderoso, né? Olha a crítica. Bom, e o Marcos fala o seguinte: acho que essa parada de nostalgia não é de todo ruim. Até entendo quando alguém que parou nos 16/32 bits fala que divertidos mesmos eram jogos daquela época. Quantos de nós aqui não falamos de vez em quando que boas mesmos eram as músicas da nossa época e que hoje tem poucas coisas que se aproveite? Eu vou fazer um adendo, né? Tipo, normalmente eu não me prendo tanto à nostalgia, né? Que nem eu argumentei. Foi um dos argumentos que a gente fez lá, né? Objection! Você não se prende porque nessa época você não teve contato. Eu até tive contato, joguei Nintendinho, mas eu não tive console em casa, né? Que eu tenho um buraco negro, assim, na minha vida em relação ao videogame, é da fase PlayStation 1 e PlayStation 2. O restante eu tive contato, sim. Prosseguindo. Comparo isso no mundo dos jogos com a seguinte situação. Jogar um bom jogo antigo é como reencontrar um velho amigo e tomar uma cerveja, lembrar velhas histórias e perguntar como anda a galera. Jogar um jogo que na sua lembrança era melhor é como reencontrar um velho amigo e descobrir que ele não bebe mais. Casou, tá com 3 filhos e ainda pergunta se você não deu uma grana pra descolar pra ele. Melhor analogia ever, né, cara? Por isso que eu não tento nem relar a mão naquele jogo Juju de Mega Drive, lembra? Meu Deus, velho, para de desenterrar essas coisas. Isso é muito errado, cara. Não, não faz isso. Não foi, valeu pelo comentário. Próximo comentário aqui é do nosso querido Heitor Luiz Polidoro, né? Ó! Ó! Ele começa assim. Não, peraí. Ele trabalha na empresa Touch Tecnologia. Touch Tech, né? Podia ser assim, né? Fica a dica, hein? Não interessa com que a pessoa teve contato. 12 anos, não dá pra ter nostalgia. Joguei Balloon Fighter, Pacas, né? O jogo que eu escolhi a música. Não lembrava da música, mas na hora que começou, visualizei aquele fundo preto, os balãozinhos subindo e o tubarão. Fiz aquele XD lá. Acho que o primeiro jogo que joguei foi o Dig Dug. Nossa, no computador do trabalho do meu pai, com monitor monocromático de fósforo verde. Caralho. Nunca vi falar nesse jogo, sério. Cara, eu não acredito que conheci esse jogo, não. É. Depois, em casa, lembro de ter jogado Karateka, que é do mesmo produtor do Prince of Persia, né? Bird Time, Lodge Run e Prince of Time. Prince of Persia. Todos no monitor cromático também. Monocromático também. Caralho, cara, sério, não dá pra enxergar muita coisa, porque lá você fica cego, você fica meia hora naquele monitor, né? Tem sérios problemas, tem risco de ter câncer. É, e ele falou assim que esse monocromático não era verde, é laranja, cara. Você acha que tava com algum problema, não sei. Não. Havia alguns que eram verdes, outros que eram laranja, sim. O laranja era mais difícil de ver, inclusive. Nossa, é verdade. Mais difícil de ver, não de qualidade de imagem, mas mais difícil de se encontrar. Era mais raro, né? Uhum. Aí era mais bonitinho, porque era laranja, velho. PS, estou com barba novamente, mas estou com preguiça de tirar foto e atualizar todos os avatares. Que ele tirou a barba por causa de Diablo 3, lembra? Aham. Uhum. Então, vamos lá. Próximo comentário aí? O próximo comentário vem do Marcelo Martins, CEO e founder da empresa Clefbits. Eu não faço ideia do que ele faz, mas eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada com jogos, hã? Hã? Hã? Pode ser. Possível? Hã? Hã? Talvez Beats, hein? Oi? É, então, ele fala assim: olá, pessoal, parabéns por mais essa edição do Game Track. Eu sou bastante nostálgico e cresci jogando os jogos antigos, mas tem muita coisa excelente sendo lançada hoje em dia. O que me incomoda um pouco nos jogos modernos é o baixo nível de dificuldade. Às vezes, os jogos são tão fáceis que você não se sente recompensado quando termina. Lógico, nem todo jogo precisa ser um Demon Soul, mas acho que, de uma maneira geral, os jogos AAA modernos são um pouco mais fáceis do que os AAA antigos. Os AAA. Exatamente. Sobre a música, os jogos mais antigos investiam mais em melodia, enquanto hoje a tendência dos AAA é música orientada a sound design. Parece mais que cinema, exatamente. É, comentei sobre isso no Game Track dedicado a Yuzo Koshiro, porém, existem algumas empresas que ainda investem muito em trilhas memoráveis com ênfase na melodia. Também sinto falta de novos beat'em ups. Scott Pilgrim é maravilhoso e God Hand não cheguei a jogar muito, mas agora lançou na PSN e vou baixar. E ele completa falando: vocês chegaram a jogar Mortal Kombat Shaolin Monk? Cara, eu não joguei, mas eu tenho vontade de jogar, cara. Você chegou a jogar esse, Exa? Eu não sou muito fã de Mortal Kombat, não. Muita gente vai me crucificar por causa disso, eu tô um pouco me fudendo. Porque eu não gosto mesmo, velho. Eu não gosto de Mortal Kombat. Eu tinha o primeiro pra Super Nintendo, joguei horrores, mas porque eu não tinha tanta opção assim. Mas tão logo eu adquiri Street Fighter, eu dei tchau pro Mortal Kombat e nunca mais fui atrás de jogar Mortal Kombat. Uhum. Essa é a vida. É verdade. E ele termina falando: ah, acho que o arquivo do cast não está completo. Acaba abruptamente quando o Zabuzeta fala de Top Gear. É, foi grande aquele galera. Erro lá que eu reupei, né? E pra terminar aqui, o último burro, comentário. Né? Sou burro pra caralho. O Rafael Taira, né? Comentando sempre aí. Show de bola, muita música boa. Esse Bubble Bubble tava escondido essa música. Olha só, tava escondida essa música na minha mente. Acho que não ouvia ela há uns 7 anos, que foi a última vez que eu joguei a versão de Game Boy. Eu tenho até hoje um Game Boy tijolão na cor verde, mas ele tá encostado num campo. Meus jogos nostálgicos que vou listar, ele adora listar, ele é o cara das listinhas. Esse cara manja de uma lista, né? Eu vou listar mais de 5 que não apareceram no cast. Bomberman, eu falei, cara, Bomberman da onde, seu maluco? Foi a última música que eu coloquei. Ninguém falou de Bomberman, né? NBA, o Tournament Edition. Que é... Pô, cara, eu jogava muito NBA no Mega Drive, velho. É, Mega Drive, Super Nintendo, eu joguei pra caramba, e tem a versão On Fire no PlayStation 3, você jogou? Não, eu gostava do Mega Drive, velho. Depois parei. Não, a On Fire no PlayStation 3 é muito foda. Ah, não, maneiro. Mentira. Eu joguei o demo do NBA Jam 2010 do PSP. No PSP eu joguei o demo e foi isso. Porra, como assim o host do podcast tem mais de 2 metros de altura e não citou nenhum jogo de basquete no site dele? Pra quem não sabe, o Zabuza tem 2,50 metros, né? É. eu tenho 1,90m, cara, tô maluco, não tem mais de 2m, não. Ele fala assim, porra, você tem mais de 2m aí e não cita nenhum jogo de basquete. Por mais que eu tenha essa altura que é considerada um pouco acima da média, eu nunca gostei de basquete. Eu sempre fui o cara que jogava mais vôlei, assim, tipo, no condomínio, lá onde eu morava. Quando tinha educação física, o professor separava os PA pra jogar futebol. E as meninas pra jogar vôlei? Jogar vôlei, os abs iam junto. Então. Eu não posso falar muito porque eu também ia, porque eu curtia vôlei. Ah! Vôlei é bom pra caralho, né? Pô, vôlei é massa, velho. Sim, vamos lá. Street Fighter Alpha 2 e 3. É, o tema da Rose é muito bom. Ele falou que não citamos Street Fighter, fizemos Cash 20 e eu até listei lá depois pra ele. Também falou sobre SNK vs Capcom, que a gente também já falou no Cash de... Falando de SNK vs Capcom. Sim, é verdade. A gente falou a respeito disso. Twisted Metal, pra que se a gente tem Vigilante 8, né? Vigilante 8 ou na Twisted Metal, assim, fácil, cara. É, a gente até comentou uns casts atrás, né? E Quake 2, mas Quake 2 eu boto... Eu sei que tem importância pra caramba, mas eu prefiro Unreal Tournament, que era muito foda. Unreal Tournament eu acho, sinceramente, muito mais relevante que Quake 2 também. E se quiserem nos crucificar, mandem hate mails, por favor. É verdade. Então, a gente finaliza aqui pra não ficar tão extensa, né? Bom, vamos lá. Vamos pro nosso cast. Vou voltar aí pro cast, que na verdade a gente tá daqui a pouco falando sobre ele. É, a gente tá voltando isso aí de novo, entendeu? Verdade. É porque a gente tá gravando tudo uma paulada só, mas tá bacana, viu? Tá batuto. Né? É, joia. Então, galera, ficamos por aqui. Vamos lá pelo cast, senão a gente se enrola demais. Até daqui a pouco. Você quer começar a abrir um cast? Pode ser, vamos lá. Aumentem o volume do seu videogame. Não! Você é maluco? Voltando da leitura de e-mails e comentários, galera, vamos para o nosso poderoso cast 50 de Shadow of the Colossus, olha só. Fazer uma pergunta pra você, Kissel. Você jogou esse jogo há muito tempo, jogou mais ou menos, ou você jogou muito recentemente? Cara, não tem como falar que foi há pouco tempo, porque nem PlayStation 1 eu tenho mais, tá ligado? É, mas nem é PlayStation 1, PlayStation 2, parece ser maluco. Opa! É, opa! Não, olha só, eu vou falar a verdade pra vocês, a primeira vez não, quando eu joguei esse jogo, eu nunca tive PlayStation 2, então eu joguei na casa de um amigo. Tinha um amigo meu, que ele tinha um PlayStation 2, ele era a única pessoa que tinha, e ele comprou desde o lançamento, né? E assim, eu ia várias vezes na casa dele, dormia na casa dele e tal, pra ficar jogando Play 2, porque ele não curtia muito jogar Play 2 e ficava jogando CS no computador. E eu faceiro lá jogando Play 2, entendeu? Então faz muito tempo que eu joguei, muito tempo mesmo. Você nem lembra muita coisa, né? Teve videozinho. É, eu tive que ver um vídeo, galera, pra poder... refrescar a memória. Refrescar a memória, fazer o que é certinho, porque assim, quando lançou, ele comprou o jogo e tal, porque ele curtia, né? Mas eu tive que jogar na casa de amigo, né? Porque eu não tive PlayStation 2 e, de fato, eu não cheguei a comprar nunca um PlayStation 2. Depois do PlayStation dar pau e decidi me abandonar. Sabe quem tem o Shadow of Colossus lacrado pra PlayStation 2 em casa e não tem um PlayStation 2? Rubens. E o Rubens vai manter lacrado pra vender como raridade depois, né? É... Só pode, né, cara? Falando a respeito da produção, né, do Shadow of Colossus, ele foi, acredito que ele é um dos jogos mais importantes, pelo menos pra plataforma PlayStation 2, né? Tem outros jogos que a gente pode citar, por exemplo, God of War, que vendeu muito console. Metal Gear Solid. Tem vários outros jogos que deixaram a marca no PlayStation 2 e Shadow of Colossus teve seu pezinho nessa parte, né? O desenvolvedor foi o Team Icon, né, que é um exclusivo da Sony, que fez, além do Ico, né, porque não tá no nome da empresa, como o Shadow of Colossus, e ainda tá prometendo o The Last Guardian, que acho que nunca vai sair na minha vida, né? É, esse negócio de prometendo aí é complicado, né? Porque Diablo 3 tava prometido fazia tempo, foi sair agora. É, mas pelo menos saiu mais aceitável do que o Duke Nukem Forever, né? Enfim. Cara, eu gostei do Duke Nukem Forever. É, o Fedakin também gostou, né? Mas enfim, eu não confio na opinião de vocês. Brincadeira, eu confio sim. Opinião é igual o braço, né? É, aquela opinião é igual o braço. Bom, a pessoa que tá por trás da direção, né, do Shadow of Colossus é o Fumito Ueda. Junto com o Kenji Kaido, né? Ele é uma das mentes aí que desenvolveu toda esse design que, querendo ou não, o Excel adora bastante, só que não. É porque ele vai discutir mais pra frente a respeito disso, né? Cara, quando eu entrar na sua parte, a gente chega nos méritos, tá? É. o jogo foi lançado em 2005, né? E 2006, né? Teve duas datas por causa de regionalização, né? Primeiramente saiu no Japão e nos Estados Unidos em 2005, e depois saiu na Europa e na Austrália em 2006, né? Exato. Em respeito à questão de críticas, porque o jogo, querendo ou não, foi um jogo muito bem recebido, ele teve uma temática abordada que foi diferente dos jogos da época, né? Porque, por exemplo, os jogos da época era mais questão de jogo de ação, jogo de terceira pessoa, mas que era um pouco mais frenético, com mais elementos que eram mais comuns em outros jogos, né? E é por isso, assim, que ele acaba se destacando, porque ele tem uma abordagem totalmente diferente do que o padrão naquela época tinha. Não só por isso, a própria questão da história, ainda que ela possua alguns clichês básicos, a temática de Colossus e tal, foi bem inovadora, fugiu um pouco do padrão na época, porque querendo ou não, naquela época, ainda que, tipo, víssemos vários jogos saindo e tal, eles saíam muito similares ao que já existiam, só que de uma maneira diferente, uma maneira atualizada, com gráficos melhorados e tal. E também, a maioria dos jogos do PlayStation 1 eram jogos, querendo ou não, estava evoluindo, por exemplo, de jogos de mascote, joguinhos simples, para os jogos mais com mais temática, mais adultas, né? E o PlayStation 2, pelo menos, concretizou mais assim do que os jogos do PlayStation 1, né? Justamente, concordo. É, porque a temática de Shadow of Colossus é uma temática bem adulta, né? Como eu disse, né, a recepção dele foi muito boa. Fumito Ueda, ele ganhou o prêmio de melhor character design, melhor game design, melhor visual, né? Porque, querendo ou não, o visual pro PlayStation 2 de Shadow of Colossus foi um visual que o pessoal pirou bastante, principalmente você jogando lá e vendo aquele monstro gigante, que o Excel vai criticar depois. Eu já tô dando spoiler do que a gente vai ter mais pra frente, né? É, e assim, cara, os gráficos dele, tudo bem, eu tive o prazer de jogar a versão HD, eu não vi a versão, só vi a versão em YouTube da versão do PlayStation 2. Eu também tive muito pouco contato com o PlayStation 2 pra dizer como eu não que é. Eu, ao contrário, não tive contato com a versão em HD, né? Então, é bom pra abordar assim, mas você teve o contato bem próximo que saiu, porque se eu fosse jogar no PlayStation 2 hoje, eu ia falar, gráfico mais ou menos, porque eu tô muito acostumado com PC, com jogar o PlayStation 3, Xbox, né? Então, eu não teria tanto essa visão, eu não conseguia regredir tanto minha cabeça pra entender que aquele gráfico era tão importante. Agora eu entendo que é muito importante pra aquela época, mas o gráfico de Shadow of Colossus é um gráfico muito bem recebido. O gráfico é sensacional. Pra época que saiu, ele saiu muito forte, assim. Você ficava surpreendido, de fato, pelo gráfico em si, entendeu? Ainda que eu tenha tido bem pouco contato com o jogo, bem pouco contato mesmo, eu não cheguei a fechar esse jogo. Apenas, tipo, o básico ali de jogabilidade e tal, não cheguei a matar todos os colossos, fato. O gráfico foi uma coisa, assim, fantástica, né? Não é só, tipo, gráficos bonito, bem inovador. Né? Questão também, tipo, do design, né? Dos monstros, da abordagem que ele tem, assim, querendo ou não, ele é uma coisa assim que, como é feito por japoneses, você esperava uma coisa mais anime e tem uma pegada totalmente diferente, né? Então, você sabe, você fala, porra, legal, interessante eles abordarem dessa maneira. Por exemplo, Metal Gear Solid tem essa pegada também, que tenta mais deixar um pouco mais realista, né? Então, você vê toda essa referência, assim, que é muito interessante de Shadow of Colossus, né? Bom, em relação a notas, né? É bom lembrar, assim, que, pelo fato a gente tá falando da importância dele aqui, não é à toa que ele também ganhou várias notas, né? Ele é classificado no Game Ranks, Metacritic, com pontuação acima de 91%, né? Pra jogo tá acima de 91%, não quer dizer que seja pouca bosta, né? Uhum. Bom, vamos falar a respeito de história, né? Só pra gente introduzir vocês em questão a história de Shadow of Colossus. O jogo se inicia, né? Quando você é cavalgando numa ponte gigantesca, e você acredita que a ponte gigantesca dá acesso a um templo, né? Você é o personagem principal, você é o Vander. É o Vander. Né? Você roubou uma espada, Ancient Swords, né? E você tá cavalgando em direção à chamada Região Proibida e leva consigo um corpo da Mono, que é a donzela que você tem uma queda muito forte, né? É mais especulado que seja amante dele, tipo, namorada, esposa, etc. Que normalmente se deduz isso, né, galera? Sim, mas você pode interpretar, talvez, como sendo irmã, como sendo, tipo, simplesmente uma pessoa que só salvou, mas o mais tá mais na cara que seja uma pessoa com que certeza, ama, né? Sim. Você pode considerar como sendo a irmã dele, ou então, possivelmente, uma tia, alguma coisa. Mas aí a gente recomenda que você vá no psicólogo, tá? Daí ele bota o corpo dela no altar e é atacado por umas sombras, né, uns espíritos negros. E ele afasta ele com as espadas e tal, e vem a presença dele, né? O Dormin. Ele passa a conversa no Vander. Ele fala que é o seguinte, que o que ele quer, que é trazer a menina de volta, pode ser realizado desde que ele alinhe as estátuas que tem lá no templo. Só que pra isso, ele precisa matar os colossos que tem na região proibida, que são as reencarnações das estátuas. Não é isso? É bem isso mesmo. Que pode ser interpretado dessa maneira, pode ser interpretado que a alma dele foi dividida em 16 partes, né? Porque são 16 colossos que tem no jogo, então você tem que reunir, né? Porque quando você, por exemplo, derrota um colosso, você recebe uma essência, né? Então essa essência, depois você recebe... Aqueles tentáculos negros loucos. É. Cara, muito bizarro, né? Aham, é muito loucura aquilo. Você acorda no templo, né? Com a sombra, tipo, como se fosse daquele colosso, né? Mas em forma mais humanoide, né? O contorno, o design daquela sombra, né? Então, parece que é muito questão da alma do Dormin, a entidade, não sabe se é bom ou mal no começo, né? Que fala pra você, embora a região se chame região proibida, né? E é com isso que o jogo se inicia, né? Você imbuído de matar os 16 colossos pra poder salvar a donzela. Essa espada, né, que no começo ela se apresenta como um elemento importante, né, da história. Essa entidade, né, que vai falando com você a cada vez que você derrota o colosso. Quando você sinaliza ela, quando converge a luz, ela indica onde tá a localidade daquele colosso que você tem que derrotar na ordem, né? Então, como a gente falou, são 16 colossos, né, que você tem... É um ponto que eu criticarei fácil depois. Sim. E a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa parte de jogabilidade após as músicas, né? Porque a gente tem o nosso foco também em música, né? Primeiramente, antes de falar a respeito do compositor, que a gente vai pegar uma parte desse podcast pra falar, né? Gostaria de agradecer muito ao Kou Ohtani, que é o compositor desse jogo, que, sério, eu acho que, querendo ou não, pra mim, na minha opinião, a trilha sonora é o que faz deixar esse jogo com esse caráter epicness, né? Cara, eu que tive uma grande decepção jogando esse jogo, acho que ele foi o grande nome do jogo, mais até do que o personagem em si, porque o Kou Ohtani fez uma trilha muito fantástica, cara. Sério? Ele muito. Conseguiu fazer aquela trilha sonora épica pra ficar sendo lembrada e relembrada quantas vezes for. Não, é que hoje em dia, pensa comigo, Excel, hoje em dia, quando você vai ver um jogo que tem trilha sonora orquestrada, já não é tão mais impactante, né? E naquela época, foi um boom, assim, de você olhar e, caramba, cara, olha essa trilha. E também é legal assim que a trilha vai evoluindo junto com cada parte do jogo, então com a sua gameplay ela vai, tipo, desenvolvendo. Quando você tá caminhando é mais calminha, quando você vai enfrentar o colosso tem uma música diferente, e a gente vai falar isso depois, né? Senão a gente queima a pauta antes de falar de fato. Exatamente. Bom, fala a respeito então da sua primeira música, né? Então, eu fico responsável por falar da primeira música, porque é a música do primeiro colosso. Oh, que bacana. Que bonitinho, né? Ah. Cara, você sofreu aquele impacto quando você viu o primeiro colosso, que o pessoal fala que é inesquecível? Não. Para de ser chato, fala sério. Eu não recebi mesmo. Não, sério, por exemplo, eu... Eu achei legal, mas eu não fiquei, que massa, não sei o quê. Não, foi, massa. Quando vi aquele monstro gigante, falei, caralho. É que tudo bem, que eu fui jogar muito recente, né? Mas mesmo assim, eu sofri um impacto que o pessoal falou bastante, embora talvez eu fui pensamento mais cognitivo nesse sentido, né? Mas enfim. E essa música, ela tem uma pegada muito bacana, até porque é a música do primeiro colosso, você sente aquela mudança no clima e tal. Porque o Kou Ohtani foi genial escrevendo as músicas, né? Aham. E eu queria deixar bem claro que eu só tô escolhendo essa música porque o Caio Corraine roubou a minha música. Então eu vou ter que escolher outra. Não, fica tranquilo, porque vai tocar sua música, depois vai vir o pedido do Caio Corraine e você vai escutar ela na sequência, olha só que bonito, né? Sim. Então, a minha música do primeiro colosso, The Open Way, pau na caixa. Pau na caixa, vamos lá. Thank you. pessoal do podcast Game Track, aqui quem fala é Caio Corraine, jornalista do site Arena e host do podcast Games on the Rocks. Eu fui convidado para participar com vocês do episódio 50 do podcast, o que é uma marca sensacional para todo mundo que trabalha com esse tipo de produto. Então, antes de mais nada, meus parabéns e que venham mais 50, 100, yada yada, ou o número que der para fazer antes do mundo acabar, né? Afinal de contas, 2012 estamos aí. Bom, o que falar sobre o Shadow of the Colossus, né? É até meio complicado falar sobre esse jogo, porque ele oferece uma experiência tão única, que eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas até pra explicar pra alguém que nunca jogou é complicado. Porque se você for resumir, se você for explicar de uma maneira mais minimalista, é a história de um garoto com o seu cavalo numa terra sem ninguém. E isso, aos olhos das pessoas que não estão acostumadas, pode parecer o jogo mais tedioso do mundo. Mas, na verdade, ele é um dos jogos mais mágicos lançados de todos os tempos. Eu não sei se vocês sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo agora, mas eu tenho uma tatuagem do Shadow of the Colossus no meu pulso. Eu sou apaixonado por esse jogo, e ele me lembra de uma época muito boa da minha vida. Eu morava no interior, eu só estudava, eu tava naquele momento de pensar realmente no que eu queria fazer da vida. Eu já era fanático por videogames, eu já adorava escrever, eu adorava me comunicar, mas ainda faltava alguma coisa pra eu realmente acreditar que eu podia juntar as duas coisas e viver disso. E foi com o Shadow of the Colossus que eu percebi o quão artísticos os games poderiam ser e o quanto eu adoraria falar sobre isso pelo resto da minha vida. Então, ele é um jogo que, além de ser uma obra de arte sensacional, de ter uma mensagem até existencial lista no seu enredo, ele foi o responsável por virar essa chave na minha cabeça para entender que eu adoraria passar o resto dos meus dias falando sobre essa indústria, falando sobre entretenimento eletrônico com outras pessoas, passando para elas as minhas impressões e os meus sentimentos. E o Shadow of the Colossus foi uma parte crucial para isso, porque ele foi um daqueles casos em que quando eu acabei o jogo, eu senti aquela necessidade de colocar para fora todos os meus sentimentos, todas aquelas sensações, tudo aquilo que foi construído dentro de mim por ele. Então, além de ter uma puta mensagem de superação e ter um dos movimentos mais emocionais da história dos videogames, naquela passagem com o Agro, o Shadow of the Colossus é um dos maiores responsáveis por eu estar aqui hoje, falando de videogames com vocês, de ter uma carreira feliz, de ter uma carreira de sucesso como comunicador e por ser até hoje tão apaixonado por essa mídia. Então, acho que é basicamente isso. Essa é a minha história com essa obra-prima, e eu queria recomendar aqui uma das faixas da trilha sonora que é sublime desse jogo. Eu acho que é a música mais marcante do game, que é a Revived Power, se não me engano é a 13ª faixa da trilha sonora. É uma música extremamente emocionante, que você pega muito do espírito da batalha do jogo. E, bom, queridos, muito obrigado novamente pelo convite. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Muito obrigado mesmo por terem me convidado para participar desse momento tão feliz para vocês. E é isso, um abraço, seus lindos. Bom, então, depois a gente ouvir as duas músicas, né? Vamos voltar a outro aspecto do jogo, né? Que eu acredito que minha abertura explica muito bem, que é a jogabilidade, né, cara? O pessoal fala, ah, a jogabilidade dele é boa pra caramba. E eu, cara, sofri muito. Você sofreu muito com a jogabilidade de Shadow of Colossus? Cara, eu achei ela mais travada do que deveria ter. Não, eu não tô falando em questão, tipo, do peso do movimento do personagem, né? Sim. Esse problema não é tanto, mas a questão, tipo, de você fazer a parte, tipo, de, ah, eu tenho que desviar do monstro, eu tenho que mudar pra espada aqui. Então, até não, isso... velho, mas, assim, a questão de troca e tal, ambientação, eu me debati um pouco no início, mas depois, assim, sei lá, uma meia hora, 40 minutos de jogo, eu já tava de boa, sabe? Ah, eu também. Só que o peso dos movimentos, eu achei horrível, cara. Eu não conseguia me adaptar. Tipo, o meu pensamento ia numa velocidade, o movimento meu dos comandos ia numa velocidade e o personagem em outra. Então, eu me debati com esse ponto, entendeu? Eu achei ruim nesse ponto. Não, eles até incrementaram assim, porque na jogabilidade, por exemplo, quando você vai enfrentar um colosso, você tem um círculo ali, que é rosinha, né? Que ele indica o status, assim, tipo, de fadiga ou uma coisa assim, né? Uhum. Quando você, por exemplo, vai subir no colosso, o colosso, pra você subir nos pontos estratégicos, são partes peludas, né? Podemos dizer assim, que você não gosta muito. Exatamente, você tem que ficar pendurado nos pelos, porque senão você não sobe, né? É, porque tem outras regiões da parte do corpo do colosso que ele tem mais caráter de pedra ou parte lisa que você não tem como acessar. Então você tem que subir nessas partes peludas, né? E você tem que chegar num ponto. Normalmente, no modo normal do jogo, você tem de 1 a 3 pontos, talvez, que você tem que acertar golpe com a sua espada. Uhum, Ancient Sword. Então, essa parte da fadiga ali que eu comentei antes, conforme você tá pendurado, ela vai diminuindo com o tempo. Se ela se esgota, você cai totalmente. Então, eu entendo que faz parte da dificuldade, você saber administrar, mas por causa da jogabilidade ser um pouco travada, acaba pecando muito, na minha opinião, pra mim. Não que o jogo não teve a experiência épica nisso pra mim, assim, tipo, querendo ou não, pra mim é um jogo muito épico. É um jogo, assim, que, tipo, fez toda a diferença por causa do final dele, por causa da história, enfrentar cada colosso, cada tipo que a gente vai falar mais pra frente, né? A jogabilidade dele podia ser um pouco mais polida. Talvez, eu tô argumentando, porque talvez é o segundo jogo da Team Ico, né, pro PlayStation 2, então talvez eu tenha sido um pouco rígido, né, tipo... crítico, né, demais, mas se caso fosse, pra mim seria um jogo impecável. Pensamento um pouco mais fictício, talvez eles deixaram um pouco dessa dificuldade na jogabilidade pra ser a dificuldade do jogo, embora eu acredito que a dificuldade do jogo se volta mais pra você entender como que você vai derrotar cada colosso. Então, cara, outra coisa assim que eu achei que, tipo, teria incrementado a dificuldade do jogo e tornado uma dificuldade até mais plausível é se não fosse simplesmente, tipo, eu tenho uma espada que é a única espada capaz de matar os colossos. E ela também me indica quando os colossos estão. Velho, tipo, eu teria curtido muito mais se, ok, a área é proibida, os colossos estão lá, mamamá, mimimi, tem explicação pra isso. Mas se tivesse de fato, sei lá, vilarejos, você tivesse contato com NPCs e você tivesse que, sei lá, colher informações sobre a lenda de um dos colossos pra você poder determinar onde que ele deveria estar... e como enfrentar ele, entendeu? Você pesquisar com os NPCs e descobrir como você chega no colosso, como mata ele. E não simplesmente, matei um colosso, estiquei a espada, opa, tá ali, vou lá, entendeu? Uhum. E você olha, tá piscando uma abelha ridícula, porque parece uma abelha aquilo lá. Sim. No colosso pra você saber onde você tem que matar. É aquele símbolo tribal, né? Então, porque, mas... querendo ou não, o jogo tem... ele tem uma pegada tribal, né? Tanto que... não, sim, mas aí indica o que você tem que fazer, entendeu? Eu preferiria, tipo, você, de fato, ter que se empenhar e pesquisar no jogo que você tivesse que... onde você vai encontrar o colosso, como você vai enfrentar ele, como você vai matar ele. Você tivesse que, de fato, colher as informações, entendeu? E não simplesmente fosse te dado assim e vira... cara, você tem essa barra de fadiga aqui, você tem que bater ali, ali, ali... vira. Por exemplo, tem muitos jogos, principalmente nessa área, nessa época que jogos independentes estão mais presentes no cotidiano gamer do que antigamente, que tem muitas propostas assim que é diferente do comum. E essa proposta, pra mim, tipo, ela não me incomodou tanto quanto pra você. Pra mim, a proposta, assim, de você pesquisar, de ser somente enfrentar os colossos, né, ou colossos, a gente tá ainda na discussão sobre qual que é certo, né, colossos ou colossos, mas o Excel falou que é colosso, então eu vou seguir isso aí, os colossos, né. Eu acho, assim, que o desafio mesmo tá pra entender como que é a mecânica de cada um deles, então... Então, assim, só pra resolver a sua dúvida aí, no português é colossos, mas se a palavra colosso for plural, latim, colossi. Aí um colosso é colossos, um colossos, e daí seriam os colossos. É, igual Campos, né? Campos. Exatamente, Campos, exatamente. É. Mas enfim. Ah, passada essa dúvida aí. Pra mim, a jogabilidade, a parte de level design dele, tá em questão de você descobrir como que derrota cada colosso. Já que a gente tá falando, então, nos colossos, né? Tipo, os colossos, eu vou falar colossos, olha só que merda, eu tô confundindo, que os merda. Os colossos. Cara, colosso é muito estranho. No total são 16, né? Você tem inimigos que são terrestres, tem inimigos que são aquáticos, acho que chega só a ser um só que você enfrenta. Tem dois voador, né? Que, na minha opinião, o voador, o primeiro voador, cara, é muito impactante. Eu achei o primeiro voador, assim, tipo, bacana, uhum. Né? Eu achei ele genial, assim, porque você sente uma pegada diferente. É, que você... Você tá enfrentando ali terrestre, pá, e de repente, pô, ele voa. Quando você enfrenta ele, cara, você sobe em cima dele, a câmera fica com aquele blur, então você, se você reparar no fundo, o cenário passa muito rápido, né? Tipo, é totalmente, uhum. Totalmente essa pegada, assim, de velocidade, você entender como que é o movimento do colosso. E, na minha opinião... É o mais impactante pra mim. É o mais impactante depois do primeiro colosso, assim, tipo... Depois o restante fica, ah, mais ou menos, não é tanto assim. Mas o primeiro voador fica no coração. Sério, fica uhum. Muito no coração, assim, que é muito foda. Então, sem mais delongas, vamos pedir a participação do nosso queridíssimo convidado. Vou colocar aqui a participação do lindão Lucas Pires, lá do Café com Games. Café com Games é uma combinação que você gosta bastante, né, Cicel? Cara, eu curto muito café e eu curto muito games, então... Então vamos tocar o áudio aí do Lucas Pires. Olá, seres vivos do Level Mais. Aqui quem fala é a inteligência artificial do Café Games, do Lucas Pires. E pra quem não conhece, acesse cafegames.com e veja o meu áudio ruim em outras partes da podosfera. E pediram pra... Queria falar obrigado por me dar essa oportunidade de falar da melhor experiência que eu já tive com videogames em toda a minha vida, que é o Shadow of Colossus. Que eu já contei, assim, outras coisas que eu... Sofria de asma quando criança. Primeira vez que eu joguei com um jogo, um amigo meu passou ele pro controle com um colosso que nada. E eu comecei a sentir falta de ar conforme o monstro te levava, o colosso te levava lá pra baixo. Isso foi talvez uma das experiências mais fortes que eu já tive com videogame na minha vida. Talvez mais imersivas. Ele provoca certas emoções em mim, tanto por causa da sua ambientação e o fato de tudo nele parece se mover em sinergia com a música e a ambientação. Eu só acho que o fato de você estar praticando o computador num bicho gigante só aumenta aquela trilha de combate absurdamente foda. É aquela questão, o Afonso não resumiu, o ato de ser épico se resume a você jogar Shadow of Colossus. E o fato de você entra tanto na cabeça do personagem que você, assim como ele, não sabe porquê, você tá tendo que fazer isso pra, e você vê que tá fazendo isso pra alguém que importa realmente pra ele, porque você não ia fazer matar bichos de 10, 100 metros simplesmente porque você não gosta da pessoa. E é tudo que ele envolve, além de você se apegar a tudo naquele mundo tão vazio, tipo, o cavalo te acompanha ao ponto que há. E o final em si provoca tantas emoções pelo fato de tudo que no jogo funciona certo. Ainda sua jogabilidade agradável, o fato da ambientação dele ser absolutamente perfeito, o conceito das criaturas que você mata, que elas têm uma mistura de templo e criatura, e é extremamente funcional, porque você está subindo, você anda nas partes de rocha dele, que são as partes de templo, e você escala nos pelos dele, que... E o fato elas parecem tá tanto tempo adormecidas que partes do cenário se acoloparam a eles. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. E com certeza é talvez o melhor jogo do PS2 e talvez uma das melhores experiências da minha vida. Da minha vida é sacanagem, né? Eu tenho vida social, querido. Melhores experiências com videogame que eu já tive na minha vida. E seria o que faz eu defender tanto essa mídia como uma das melhores formas de contar uma história de todos os tempos. De qualquer forma, pra comprovar minha fanboyice, eu vou ter tatuagem dessa merda. Então, até mais e saudações. Olha, eu não concordo com o que o Lucas Pires falou, entendeu? Eu não sei o que ele falou, mas eu definitivamente não concordo em nada que uma mistura do Wesley Pires e do Lucas Bronze tenha falado. É o filho deles, né? Exatamente. São 16 colossos, né? Todos eles têm uma pegada diferente pra ser solucionado, né? Pra ser derrotado, né? Quando você derrota eles, a essência deles é passada pro seu corpo, né? Então, exatamente. Você recebe aqueles tentáculos. Vem tentáculos loucos. Sim. É engraçado quando você, joga, você tenta sair correndo, né? Não adianta você fugir. É uma curiosidade quando você sobe em cima do agro e você derrota, ele, tipo, te joga pra fora do agro, assim. Tipo, é muito foda. A reação natural na primeira vez que isso acontece é querer fugir, né, cara? Você, ou que é isso? Não terminei de matar ele. Ó, uma coisa assim que, por exemplo, posso comentar a respeito da versão HD aqui, que o pessoal que jogou PlayStation 2 e jogou a versão HD me disse, é que os olhos, né, dos colossos, eles agora têm, tipo, tem um pouco mais de claridade por causa da definição em HD, e parece que eles se movimentam mais. Ou acho que o outro era fixo, alguma coisa assim. Eu comentei com um amigo meu e falou, olha só que maneiro isso aqui, né? Uma coisa assim, só que eu não sei porque eu não joguei HD, né? Uhum. Eu espero que tenha visto no HD, é que eu achava o jogo muito escuro. Ainda pra mim, os jogos de PlayStation 2 ainda tem essa pegada de ser jogo muito escuro. Fora os que eram coloridos de fato, por exemplo, Kingdom Hearts, o... Não, sim, mas aí é tipo, se torna um jogo que você termina tendo que aumentar o brilho da televisão pra você conseguir enxergar o que tá acontecendo. Porque em alguns pontos você não consegue, sabe? Eu joguei a versão HD, então não tive tanto problema, porque é um pouco mais contornado algumas coisas. Eu imagino que no PlayStation 2 você sofreria, por exemplo, sair de uma parte escura pra uma parte clara, você tem essa ofuscada, né, que tem da luz, né? Mas eu acho que tá legal, assim, que faz parte de uma realidade, né? Quando você sai de uma parte escura, uma clara, você é ofuscado durante uns segundos até voltar à normalidade, né? Mas questão de aumentar o contraste da TV, mas isso é questão técnico, né? E talvez a TV sua talvez não colaborava, ou eu tô falando merda, provavelmente que é o mais correto. Bom, além disso, quando você vai jogar em modo hard, ele acrescenta mais um símbolo pra você enfrentar. Por exemplo, tem um lá que você tem que dar um golpe na barriga antes de subir nele. E interessante lembrar que nessas opções, quando você derrota os colossos, né? Eles abrem itens, né? Já que é uma recompensa. Porque se você vai enfrentar um cara mais difícil, você já viu o desfecho do jogo, né? Então você acaba abrindo itens mais interessantes, né? Então, tipo, se você enfrentou no modo hard, você fechou lá, você tem uma recompensa. Assim como você fecha a primeira vez no modo normal, você tem uma opção que você pode jogar no time attack, né? Que você tem que derrotar o colosso em certo tempo. Então, também abre itens, né? Alguns itens assim, não vou listar todos, né? A máscara do Emon, né? Do Lord Emon. Uhum. Você pega ela, você utiliza, ela te dá mais estamina, né? É, você tem espadas diferentes, tem espada que causa mais dano, você tem uma lança que você pode arremessar e dar golpe, tem flecha de fogo, tem visibilidade, você muda a cor do agro, né? Que é o cavalo que te acompanha. Aliás, um adendo pro agro, né, cara? Que sidekick interessante, cara. Ele, pra mim, ganha muito meu respeito. Eu nunca gostei tanto, tipo, de um animal, né? Num jogo, assim, que só te transporta pra lá e pra cá, mas ele tem uma afeição, né, cara? Você vê que conforme ele... Quando você, tipo, tá sendo atacado, ele fica, tipo, berrando lá, tipo, ele vem perto pra você tentar pular em cima dele. Ele termina sendo um a mais ali que você não espera, né? Você vê a interação do próprio irmão. Tanto que quando você vai passar aquela última ponte e ele vê que não vai dar, ele te arremessa e se deixa cair pra morrer, entendeu? Pra te salvar. Isso aí foi muito foda. Não, e é interessante sim que, tipo, você tá num mundo estranho, né? Tipo, que você sabe que é um mundo macabro. Você tá enfrentando o Colosso sozinho, cara. Você não dá apoio de ninguém. E o cavalo tá lá fazendo o apoio dele, cara. Tipo, verdadeiro amigo do Vander, né, cara? É muito interessante quando você chama ele e fica, Agro? Agro, cara, é muito foda. Parece, tipo, aquela relação de amigos, quase irmãos. E conforme vai... No começo você não dá tanta bola, mas depois você vai vendo, assim, que tem essa relação, né? Fala galera bonita do Game Track, eu sou o Lucas Bronze e como o maior fã de Shadow of the Colossus do universo, eu diria, eu não poderia deixar de contribuir nesse cast especial falando um pouco da minha experiência com a sua obra de arte nos games. Meu primeiro contato foi através de uma revista muitos anos atrás, uma época que eu nem tinha PS2, e eu de cara fiquei muito impressionado pelo que eu li, né, falando sobre um jogo em que você devia escalar os seus oponentes gigantescos, né. Com a premissa medieval, ela contou muito pra mim, né, sou muito fã de RPG e eu adoro muito esse gênero. E assim que eu consegui um PS2, foi o primeiro jogo que eu fui atrás. Sinceramente, foi um divisor de águas na minha, vamos dizer assim, na minha carreira de jogador de videogame. Porque foi a partir dele que eu vi que os videogames podiam atingir, assim, sentimentos e emocionar de uma forma muito intensa. Sou muito meloso quando eu falo desse jogo, mas qualquer imagem ou música relacionada a Shadow of the Colossus já me faz ficar muito arrepiado, cara. Não tem como eu não ser meloso. Uma série de incríveis lembranças, assim, dos momentos do jogo e tudo que eu passei jogando sempre me vem à cabeça. Qualquer coisa que eu veja sobre esse jogo. E mais do que diversão, esse jogo ele me proporcionou uma reflexão sobre a minha própria vida, sobre os meus objetivos. E eu acho que é por isso que ele é e sempre vai ser o meu jogo favorito, por ser tão significativo pra mim. Mesmo hoje eu continuo fazendo paralelos da jornada do jogo com a minha própria jornada de vida, porque eu ainda tenho inimigos gigantescos a escalar e derrotar, né? Todo mundo tem, mas eu consigo, toda vez que eu tenho algum problema muito grande, assim, alguma coisa que é muito, eu olho, me dá medo, sabe, você fica, poxa, vai ser difícil fazer isso. Eu não consigo não lembrar de Shadow of the Colossus, como dá pra se fazer um paralelo muito grande com a nossa vida. E pra mim isso é significativo demais. Mas, deixando um pouco de melosidade, voltando pro tema do cast, a música de Shadow of the Colossus, pra mim, sinceramente, é uma obra de arte à parte. É uma qualidade singular e me desperta, assim, em emoções muito profundas, de verdade. Eu dizendo que não sei ser meloso, voltando a ser meloso. É difícil. Mas, bom, simbolizando isso, eu escolhi uma música que, curiosamente, ela não tá na versão ocidental do jogo, né? Que foi a que eu joguei. Ela se encontra somente na tela de Time Trial, da versão japonesa, mas ela é tão sintonizada com o espírito do jogo que ela consegue me transmitir todas as emoções e sensações que eu tive durante o jogo. Eu juro, me dá vontade de chorar todas as vezes que eu ouço ela. Não tem como não ser meloso, galera. Essa música, ela ilustra bem, assim, o espírito livre. O nome da música é Swift Horse, obviamente, fala do agro, né? E ela simboliza esse espírito livre dele, a nobreza e a força desse cavalo, que é um companheiro seu durante todo o jogo. E ao mesmo tempo, ela é muito a cara de uma aventura, de uma aventura épica, de uma jornada épica que você vai fazer. Enfim, fechem seus olhinhos, ouçam aí, aproveitem. Toca aí Zabuza Swift Horse. Geral, a gente já discutiu, né, os quesitos de design, que o Excel não gosta. Ele falou assim que o cenário não podia ser tão vasto, podia ter mais... Ah, com certeza, cara. Tipo, o que eu falei, cara. É grama, grama, grama, grama, grama, grama. Lá no fundo tem uma brava, velho. Vai se foder, não, velho. Não, mas, ó, pensa bem. Talvez fosse um pouco de limitação, né? Já que a pegada mesmo, vamos supor qual que é a complexidade. Não, tudo bem. Não é o foco do jogo, mas, cara, não ia morrer, sabe? Ó, eu só digo uma coisa. Se fosse a Capcom, ia ter um DLC de cenários depois, viu? Bom, então, vamos aproveitar aqui, vamos dar uma pausa nessa parte um pouco mais pesada, né? Vamos pra minha música, né? É minha primeira música aqui, é uma música que, como a maioria do pessoal vai escolher, é músicas que tocam quando se enfrenta Colossus, né? O Colossus ou Colossi, né? A gente não sabe ainda qual utilizar. E a música que eu escolhi aqui pra tocar, né? É a Violent Encounter, que pra mim é uma das músicas que começa mais foda. Depois tem a pegada de enfrentar Colossus, mas o começo dela é muito tesão demais, né? Então, pau na caixa, vamos lá. Pau na caixa. We'll be right back. Bom, como a gente falou, um dos principais fatores que deixa o jogo nessa epicidade, né, ou epicness, né, em inglês, que o pessoal fala bastante, com certeza é a trilha sonora dele, que o genial Kowatani, se você reparar, o rosto dele é muito maneiro, cara. É tipo, ele é muito tiozinho, gente boa, né, cara? Cara, ele é muito aquele tiozinho que vende pastel na feira, tá ligado? Sim, e, cara, ele só perde de carisma fotograficamente só pro Nobuo Uematsu, né, do Final Fantasy. Porque se não fosse por isso, ele seria um dos mais carismáticos fotograficamente, né? Fácil mesmo. É, ele é, obviamente, japonês, né? Os créditos dele vai mais para os animes que ele fez composição, assim como filmes. Porque jogos, ele chegou a fazer poucos, né? Ele chegou a trabalhar somente em 5 jogos, né? Com a trilha sonora dele. Uhum. Ele tem mais créditos, principalmente por causa de um filme, né? Que era um filme que competia com Godzilla, né? Esses filmes do público japonês, né? Que foi qual filme mesmo que ele fez lá, Axel? É, Gamera 3, 2 e 1, né? É, e vem falar um, dois, três. O Gamera era aquela tartaruga gigante, né? Sim. E ele também fez do próprio Godzilla. Ele fez Godzilla, Mothra e King Ghidorah, que era quando os três se enfrentam, né? Sim. Foi em 2001. É, porque querendo ou não, ele trabalhou muito em composições de filmes do público japonês, né? E vários animes conceituados, né, cara? Olha, ele fez a trilha de Gundam Wing, Endless Waltz, Mobile Suit Gundam Wing, fez Shakugan no Shana, fez I Shield 21, Zatch Bell, Deutora Quest. Ele fez vários animes assim, é, Dot Hack também, que é daquele... Night Warriors, aquele da Capcom. Exatamente. Ele fez vários animes assim, conceituados, né? O Night Warriors, Darkstalkers Revenge é fantástico. E videogames também, porque ele fez o Shadow of Colossus e Sengoku Basara 3, que querendo ou não, teve uma repercussão muito grande. Bom, então assim, ó, esse tiozinho já tem quase 55 anos, né, cara? O principal instrumento que ele trabalha, né, é a parte de teclado mesmo, mas ele... Os arranjos dele, tipo, é muito complexo. Pode ver pela trilha sonora, por mais que tenha uma pegada, tipo, um pouco linear, depois você escuta muito a trilha sonora de Shadow of Colossus, se você escutar isoladamente, individualmente cada música, tem a complexidade ali. Querendo ou não, né, não tem como fugir. Asian. É. Não tinha como o cara não ser foda no piano. E os arranjos dele são fantásticos, são fantásticos. Inclusive, eu não sei por que ele não participou, é porque ele tem muito foco em anime também, né? Mas eu acho que ele deveria ser chamado para outros jogos, porque faz uns 2 anos que ele não produz nada para jogos e ele é muito foda. É engraçado, assim, quando a gente gravou lá com o Juninho, lá o Game Track número 34, né? A respeito de arranjos, versões de YouTube, né? O Shadow of Colossus é um que mais tem arranjos, né? Tipo, reinterpretações no YouTube. E as interpretações que tem, cara, é muito foda. Tanto que a abertura desse podcast é uma interpretação do grandioso site OC Remix, né? Que é aquela música que todo mundo ouve em qualquer podcast, mas faz sentido porque é de Shadow of Colossus, né? Yeah, baby! É, então vamos lá, Excel, pode pedir sua próxima música, hein? Então, galera, a minha próxima música é a música do primeiro voador, que é muito bacana enfrentar ele, o Zabda mesmo disse, fica no coração da gente. Uhum. E a música Spare-Filed Farewell, né? Spare-Filed Farewell foi a música que eu achei mais impactante no jogo, eu achei ela muito boa. Tem uma pegada muito bacana mesmo. Tem umas de batalha, né, cara? Todas elas são impactantes. Não tem uma que não se destaque. Todas elas têm a sua glória, né? De fato, não desmerecendo nenhuma. Todas elas têm sua glória, sim. Mas essa em especial, eu... Cara, é aquela música que você fica cantarolando depois? Aham. Então, pra mim foi essa daí. Então, sem mais delongas, pau na mesa. Pau na mesa, toca aí. comecei igual o Juninho. E aí, galera? Eu sou aqui o Javan Bock, tô aqui com o Gabriel. Oi, galera, também. A gente tá representando New Game, só que sem representar o New Game, porque a gente não falou pra ninguém que a gente tá representando New Game. E a gente vai escolher nossas duas músicas pro Shadow of the Colossus do podcast. E falar um pouco, né, sobre nossa experiência de jogo do Shadow of the Colossus. Sombra do Colosso, né? Provavelmente o que a gente vai falar do Shadow of the Colossus é que é tudo que a gente, todo mundo falou, tá ligado? Mas eu acho que o que eu vou falar, assim, eu acho que ninguém falou. O que, que você vai falar? Eu vou falar que eu acho que todo mundo falou, não, porque você é awesome e me picas, né? Melhor que God of War, porque todo mundo sabe que é melhor God of War. Mas o que eu vou falar é que, assim, que eu acho que o Shadow of the Colossus inovou numa questão, assim. Qual? Que é um jogo assim, que a gente já discutiu isso no New Game, inclusive, nos primeiros. Que era o fato das desenvolvedoras de games fazerem muito isso, que é você ter a capacidade de fazer uma coisa boa e você guardar essa ideia para a próxima geração. Sim. Eu acho que na Sony, no PlayStation 2, o Shadow of the Colossus não fez isso. Ele tinha a ideia boa e os gráficos para poder fazer, e ele fez um jogo tipo, até superando os outros, coisa que provavelmente muitos desenvolvedores guardaram para a próxima geração do PlayStation 3. Sim, mas a gente não viu nada na próxima geração parecido com o Shadow of the Colossus. Exato, então eles renovaram tipo, até o PlayStation 4, talvez, entendeu? Você tá entendendo? Tipo... Não, assim, é assim. O Shadow of the Colossus, querendo ou não, ele é a maior inovação de videogame, pelo menos que eu vi, assim. Não, ele supera os gráficos, não, o áudio, sim, o som, sei gráfico, lá. Assim, tipo, até que é ok, sabe? Mas assim, tipo, a gente pode dizer assim que os melhores jogos gráficos, o jogo que tem melhores gráficos do PlayStation 2, são God of War 2, que foi um dos últimos que saiu, Shadow of Colossus e, sei lá, Gran Turismo 4, não sei, sabe? Maybe, né? Tipo, algum jogo da Sony, enfim. Mas a minha experiência de Shadow of Colossus foi bastante peculiar, porque dificilmente você tinha liberdade assim de um jogo que não fosse um JRPG. Se pudesse só, tipo, só sair e ficar batalhando. Não, é assim, com certeza. Tanto que se estiver jogando Storm normal, como Time Attack, o jogo é realmente difícil, não é uma coisa tão fácil, é uma experiência... E ele é uma experiência diferente de qualquer coisa, porque não é só... Você geralmente tá acostumado até hoje, assim, dias de hoje, jogar um jogo que vai ter um menu, vai ter um HUD, vai ter, tipo, toda aquela balela, tipo, pontuação de jogos, sabe? E Shadow of the Colossus, ele não traz nada disso. Ele é muito mais... Eu posso dizer assim, se Shadow of the Colossus não vendesse, assim, não fosse um jogo, assim, feito só pra venda, como um jogo, é aquilo que eu sempre falo. Shadow of the Colossus venderia como arte, porque é muita coisa de sentimento, sabe? Não, concordo. Assim, eu posso dizer assim, eu posso estar falando isso da boca pra fora. Em questão de videogames, eu acho que Shadow of the Colossus é um dos jogos mais artísticos. Tá, agora a gente tem Journey, e tem aquele jogo... Aquele jogo que foi feito em cima da engine do Half-Life 2, Dear Esther. Que é um jogo assim, é um jogo... Enfim, as pessoas que estão ouvindo provavelmente vão ouvir, eu não vou te explicar. Daí, assim, fora esses jogos assim, que eles são, parece que feitos só pra isso, Shadow of the Colossus tentou ser um jogo diferente, inovador, e acabou sendo ao mesmo tempo um jogo totalmente artístico. Você falou tudo, não tem o que falar. Então a música eu vou escolher... Aliás, a sua música também é lentinha, né? É tipo... Então, nós vamos escolher músicas meio lentas, em vez das músicas de batalha. A música que eu vou escolher vai se chama Lakeside, que é a música que toca, eu acho que, antes de chegar em qualquer lago, não é? É tipo... Não só no lago do monstro da água. Acho que até no lago do terceiro colosso. É, eu acho que toca, enfim. E é uma música assim que... Eu gosto muito dessa música. Ela passa o sentimento de... Cara, tá tudo calmo agora. Tá tudo beleza. Se prepara. É. Tipo, amarra seu cadarço porque a porrada vai começar. Que eu vou pedir é End of the Battle, que é aquela música que você sempre ouve depois da conquista, quando você matou o Colosso e você tá yes, entendeu? Depois que você se fudeu e não usou o detonado e narrasse. E é muito épico isso. O violinozinho dela é muito bonitinho. Você, não, todo mundo deve ter tentado fugir não, daquela música. Então, essa na realidade, essa música não é a música de vitória, de batalha. É a música que você tem que tentar fugir das coisas. É, ela só usa pra isso. End of the Battle, tipo, vou fazer um comentário, inclusive. No começo eu achava que ela podia ser uma espécie de bônus. Se você conseguisse fugir do negócio, nossa, ia ganhar mais. Eu acredito isso até hoje. Sinceramente, eu acreditava até um bom tempo, assim, cara, será que alguém conseguiu fugir, tipo, pular de alto? Tipo, matar o agro, né? Matar o agro era tipo a quest que todo mundo tá fazendo. Só na caixa de Disney. Só na caixa, mestre Will. Saca! Bom, a minha música, né, é uma música um pouco mais light, né? A música que tem uma característica um pouco mais tribal, porque é não quando você enfrenta o colosso. Mais tribal? Né? Tambores? É, não, não chega a ser tambor, chega mais ser flauta. Pão de guerra, né? Pão de guerra? Pão de guerra. Cris Velasco, né? É Cris Velasco? Tambor? Não, não. Sim. A música que eu escolhi é a Green Hill. Ela tem a pegada Monique? Um pouco... Ah, mas. Não, é Green Hill Zone, não é Green Hill Zone. É verdade. Green Hill Zone aí, pra galera? É verdade, né? Então, toca aí Green Hill Zone, brincadeira. Green Hill. Do Shadow of Colossus, cara, que tem uma pegada muito bonita. Ela é bem linda, cara, essa música. Vamos lá, toca. Fala, caixa. Pro último bloco aqui, esse bloco é mais questão de curiosidade, né? Além do que a gente falou, que quando você enfrenta os colossos no Time Attack ou quando você mata todos eles no modo hard, né? Você abre itens, né? Além disso, muitos outros não foram utilizados, né? Foram 6 tipo de colossos que não foram utilizados. Descartados, porque eles eram muito paia, né? Não, eles, cara, tinha um que era muito maneiro, que era, tipo, em forma de uma galinha. Ah, legal pra caralho. Não, cadeira. Uma galinha foda, né? Você enfrenta ela, ela vira um nugget. É. Sacanagem. Não, mas assim, ela tinha uma forma mais de galinha, assim, mas como se fosse uma galinha dragão, assim. Uma que era formato de uma aranha, assim, parece aqueles tripods do Half-Life 2, tá ligado? Aqueles bichos de 3 pernas gigantescos, né? Lembra uma bastante. Aranha eu ia curtir pra caramba. É, não, tipo, é mais questão de pernas gigantes, assim, tipo, lá em cima. Bom. Não, não, mas uma aranha de verdade. É verdade. Eu ia curtir pra caralho, ia ser um colosso foda. Qual que seria um colosso? Dá uma sugestão além de aranha, assim, qual que seria um colosso maneiro? Pô, você é um filho da puta. Você pega aquilo que eu queria te falar que ia ser massa e daí você tira. Zabu, Zabu, eu também gosto muito de você, tá? Não, não, mas sabe o que ia ser um bacana também? Um escorpião. Isso, velho. Exatamente. Um escorpião ia ser foda. Um crocodilo também ia ser foda. É, crocodilo tem, querendo ou não, aquele lagarto, não é? O oitavo. Cara, colosso. É um crocodilo. Crocodilo dentro da água ia ser foda. Bom, né, no geral, assim, você. Depois você enfrenta. Atenção, spoilers, né? Depois você derrota os 16 colossos, né? É, obviamente. Os 16 colossos. Os 16 colossos, né? A gente tá. Colosse. Né? Colosse. Você ajunta, olha só a palavra linda, junta as 16 essências, as 16 partes, e você. Obviamente ia dar merda, né? Toda vez que você derrota um colosso, né? Você sabe que a essência provavelmente não faz bem pra você, porque até sai vapores, assim, do seu corpo, né? Tipo, vapor escuro, né? Você junta eles, né? E bem nesse momento, quando você acorda, depois de você derrotar o último, né? Que é o Malus, né? Você acorda no templo, você tá lá com aqueles cavaleiros que apareceram depois do 12º, né? Tá lá junto com o Lord Emon, né? Dá um discursinho dele e fala, ó, pô, você juntou essas 16 essências aí, provavelmente ia dar merda, né? O jogo mostra que ia dar merda realmente e você se transforma numa essência negra do Dormin, né, cara? Tipo, uhum, exatamente. Volta a vida. É muito engraçado assim, porque como você sabe que ia dar merda, ele possibilita até você dar uns ataques. Então, o Emon com os guerreiros restantes ali, eles tacam a espada dentro de um poço que tem ali, né? A espada lá, aquela espada principal do jogo. É, no fundo do hall do templo ali tem uma piscininha, ele joga a espada lá que cria um redemoinho, suga o Vander e o Dormin lá pra dentro. E daí ele faz isso e ele sai da região proibida, sabe? Massa, assim, quando ele sai, né? Aquela ponte que é o único acesso àquela região proibida, ela, né? Ele, tipo, parece que tem uma magia que vai destruindo os pilares dela e vai destruindo. Então, quer dizer que ninguém tem mais acesso. Quando volta de novo o foco pro templo, né? A Mono acorda, né, menino? Aquela mulher. Ela tinha sido ressuscitada pelo pacto ali que o Dormin tinha feito com o Vander, né? O Agro, né, que tinha se sacrificado antes. Entra tudo destruído, né? Cara, sério. Dá uma dor no coração, cara, ver o Agro. E olha que essa parte eu só vi no YouTube, hein? E dá. Sim. Dó. Dá dó pra caramba. E o Agro vem assim, fica acompanhando a Mono, né? E a Mono fala onde eu tô, tipo, que ela acorda ali do nada, né? Ela vai olhando, tipo, vai seguindo olhando o templo, e quando chega naquele fosso onde ficou a espada enfincada e sugou a essência do Vander, mais a essência ali, você vai aproximando a câmera e fala, pô, sumiu, né? Ela vai olhar nada aqui. Aí, de repente, olha um bebê, né? Como se fosse, tipo... É, e um bebê com chifres, tá ligado? É. Bebê. Eu fiquei muito na pira, né? E no final, né, mostra uma cutscene dela pegando aquele bebê. E indo junto com a Agro para o jardim que tinha em cima do templo. Aquela brecha por dois, né? Aproveitando, assim, que o pessoal muito, muito discute, né? Que parece ser uma sequência espiritual, né? Do Ico, né? Que é o primeiro jogo da Team Ico. E parece que... Quem falou pra mim, assim, que tem uma versão... Eu olhei no meu jogo, no jogo que eu tenho no PS3, no HD, não tá. Tem versões, ou quando você talvez faz o hard mode, que eu tô na dúvida, porque aquele izinho do Ico, eu já vi na face, né, tipo, na front do Agro, né. Cara, eu não parei pra prestar atenção. Não, no normal não tem, pra mim, eu vi lá não tem, mas eu já achei várias imagens que tem essa versão. Pode ser uma edição... de imagem? É, talvez você, quando você compra aquela versão que vem o Ico, o HD, junto com o outro lá, talvez venha com essa característica, né? Ou quando você faz o hard mode, né? E tem uma outra relação interessante com o Ico, assim, quando na versão HD, né? Quando você conquista um item lá que dá health máximo pra você lá no Ico, você ganha um ativity que é Vander alguma coisa, né? Tem uma relação com o nome Vander lá do Shadow of Colossus. Olha só. Bem foda. Bom, é isso, né, cara? Eu acho que... É isso. Basicamente é isso aí. É porque, assim, primeiramente, né? Eu acho que os convidados mesmo que vão falar mais a respeito do jogo, primeiro, que eu joguei muito recentemente, então eu não sofri tanto o impacto que o jogo apresentou na época dele. É, e eu, né, não cheguei a fechar o jogo, até porque eu não tinha o PlayStation 2, né? É, e pra nós, o nosso maior foco, né, querendo ou não, é mais a trilha sonora, né, que... É, e o meu maior foco é Pokémon, né? Então... É. Que merda! Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Esperamos que tenham gostado do cast. Mandem e-mails e comentários dizendo aquilo que a gente esqueceu de comentar ou impressões que vocês tiveram. Mas esperamos que tenham gostado. Lembrem de mandar os comentários e críticas. Mandem aquilo que a gente esqueceu. Falem suas experiências. Isso é muito bacana. A gente sempre gosta de ver. Shadow of Colossus tem uma importância muito grande para a indústria dos games, né? Em agosto de 2006, a Sony já botou ele na lista de Greatest Hits, entendeu? Sim, para você ver como que é, né? Pouco mais, eu não tenho certeza nem se completa um ano, porque o jogo foi... Não completou nenhum. O jogo foi lançado em outubro de 2005, então, tipo, entrar como Greatest Hits, não sendo nenhum ano de lançamento do jogo, é coisa pra caramba, né? Bom, e com isso a gente encerra o nosso podcast, né? Agradecer aqui o Caio Corraine, né, que mandou seu áudio, falou por quê, da importância, né, do Shadow of Colossus pra ele, cara. Eu achei muito foda esse depoimento que ele mandou pra gente. Ao Lucas Pires, né, aquele queridão, né, mandou explicando a importância também do Shadow of Colossus pra ele, né? Então, pessoal, confira o trabalho deles, cara, o trabalho deles não é pouca bosta. O Caio Corraine é lá do Arena IG, né, arena.ig.com.br BR, né? Se você não conhece, o que você tá fazendo agora? Vai lá. Vai lá conhecer, que vale a pena. Tem o podcast Games on the Rocks, os caras gravam bebendo, né? Cara, se você não conhece Games on the Rocks, sério, tipo, o que você tá fazendo da sua vida? É verdade, né? Também aproveitando pra vocês conhecerem o Café com Games, né, cara? Também tem podcast lá, semanal, várias atrações. O Lucas Pires participa do podcast principal deles. Já tem já mais de 72 edições, né? Então, vale a pena. Exatamente, cara. Passa um café novinho ali, liga o videogame, pá. Escuta eles lá, que vale muita pena, muito divertido. Não deixe de curtir nossa fanpage do Level Mais no Facebook. Siga nosso Twitter, que é @levelmais, né? Não Exato. Esqueça de mandar seus feedbacks, falando da experiência, melhores músicas, né? Qual colosso você gostava, qual colosso você não gostava, né? Exatamente. Então, galera, beijo. E nos vemos no próximo Level. Até mais. Switch and fluffy.